Em mais uma edição do podcast Pelos Olhos Ouvidos, estivemos no intervalo de quinta, no Beco Nu. Entrevistamos lá Vladimir Santiago, Ana Freire, Dilne Gaba e Arthur Fernandes. O Dilne Gaba, que é o idealizador, traz toda vez um convidado para mostrar o trabalho autoral e também fazer uma festa no Beco Nu. O Beco Nu é um box que fica no Mercado da Boa Vista, onde a gente pode curtir muita poesia, música autoral e também aquele som de voz e violão que a gente encontra por aí. Então vamos acompanhar nessa edição do podcast Pelos Olhos e Ouvidos, Intervalo de Quinta, com Dilne Gaba e companhia. Estou aqui com o dono do espaço do Beco Nu aqui no Mercado da Boa Vista. Fala um pouquinho primeiro do Beco Nu aqui no mercado. Bem, o nosso espaço é um espaço, digamos assim, eclético em termos de música, em termos de arte, em termos de cultura. E há diversas manifestações aqui. Já houve, por exemplo, lançamento de livro falando sobre o cinema pernambucano. Nós temos um dos pioneiros do cinema no Brasil, né, que era pernambucano, foi o lançamento aqui no nosso boteco. Já houve também lançamento de cordel, tem lançamento de disco mesmo, de apresentação, que o pessoal faz mini turnês em espaços menores, mais intimistas. Então, diversas manifestações ligadas à cultura, seja ela musical, seja ela escrita, como poemas, alguns livros, já houve evento aqui. Recentemente, inclusive, Miró, que é uma das pessoas muito conhecidas, esteve aqui declamando, como Daniela Câmara também sempre vem por aqui. E muitos músicos, né? Como hoje, por exemplo, estamos com um evento que é Intervalo de Quinta, que é uma vez por mês promovido pelo Dilne Gaba. E o convidado é o nosso grande intérprete e agora autor, né? Nosso querido Arthur Fernandes. Está fazendo uma bela apresentação. As pessoas vieram para poder assistir, privilegiados somos por estar assistindo uma apresentação tão legal, tão boa. E sempre está aberto o espaço para pessoas que têm algum trabalho, têm alguma manifestação cultural, têm algum motivo para poder lançar o que está fora do comum, do que é massivamente colocado na mídia, mas que não é, muitas vezes, tão inovador ou tão fora desse contexto de mídia muito generalizada e que não tem muito conteúdo. Às vezes você tem coisas menores, um espaço menor com poucas pessoas, mas tem muito mais conteúdo, tem muito mais novidade e tem muito mais identidade até com nossa cultura. Isso é que é legal e é o que a gente tenta promover aqui. Estou com o Dilne Gaba. Fala primeiro do espaço do Beco Nu aqui no mercado. Então, o Beco Nu é um beco que tem aqui no fundão do Mercado da Boa Vista e tal. Tem alguns boxes, tem Vladimir ali, que tem um box Beco Nu, que é o nome do box dele. Tem o Matulão e tem outro, assim, a vibe aqui é essa e tal. E a gente tem um projeto que a gente faz aqui um domingo no mês, né, que é chamado Intervalo de Quinta no Beco. E a gente sempre tem um convidado, eu sempre sou meio que anfitrião da onda e tal, sempre toco, né, faço músicas autorais e também algumas releituras e tal. E a gente tenta sempre convidar alguém que esteja fazendo música autoral, produzindo, para mostrar o trabalho, que é o caso hoje de Arthur Fernandes. Tá? Então vamos de música com Fernandes. Quem disse? Quem disse que o querer me basta? Que não vou sentir saudades quando partir? Quem disse que tudo faz sentido? O que está perdido não volta mais. E se for pra ser assim, seja o pra sempre já passou. Se for assim, seja. Quem disse que tudo é verdade? Que tudo é verdade. Que o que te faz tão bem não é bem assim. Quem disse que tudo é saudade? Que na realidade eu também não senti. Se for pra ser assim, seja. O pra sempre já passou. Se for assim, seja. Eu não vou ficar pra ver. Se for assim, pra mim tudo bem. Quem disse que sonhar é proibido? Oi galera, eu sou o poeta Sérgio Leandro e estou no Pelos Olhos e Ouvidos. Estou com a Ana Freire do Beco Nu. Ana, fala primeiro do Beco Nu, da história do bar aqui no mercado. Poxa, eu acompanho há pouco tempo, né? Mas assim, eu acho que abre um espaço muito bacana para os músicos daqui, para a cultura em geral, né? Na verdade tem poesia, tem lançamento de livro, acho que tem um apoio muito massa à nossa cultura do Recife. Então acho que isso é massa, é essencial para o crescimento, né, cultural. E o intervalo de quinta, no domingo, que está acontecendo periodicamente? Fala um pouquinho. O intervalo é também uma oportunidade, mas assim, ressaltando especialmente o autoral. Porque assim, a gente vê muitos cantores de barzinho, né? Vai a bares, a botecos, e as pessoas estão sempre cantando músicas de outros cantores. Aqui eles, o foco é autoral. E é muito importante isso para a nossa cultura também. Estou com o Arthur Fernandes aqui no Beco Nu. Arthur, fala primeiro da tua tocada aqui no Beco Nu, no intervalo de quinta. Fala, brother. Foi demais, cara. Eu curti muito música autoral, junto com a galera, junto com os amigos, né? Vários parceiros e colegas chegaram juntos, participaram. Pra mim foi uma tarde, uma noite bem, bem feliz, assim. Tô lançando um trabalho novo e me senti super bem recebido com a galera. Todo mundo chegou junto, curtiu. Foi massa. Gostei muito. Então fala aí do teu trabalho que tu vai lançar daqui pro final do ano. Fala um pouco desse trabalho. Isso. Meu nome é Arthur, eu tenho um projeto chamado Fernandes e eu tô lançando no final do ano, comecinho do próximo, um disco chamado Bonanza, que ele está sendo gravado aqui no estúdio Carranca, e uma parte no Rio de Janeiro, está sendo produzido por Júnior Tostoi, que é um cara que toca com Lenine. E a gente tá fazendo no finalzinho do ano esse disco. São 11 músicas inéditas e todas autorais. E o nome Bonanza vem da expectativa de você fazer um trabalho novo e acreditar no que você faz, saca? Em tempos tão complicados que a gente vive, politicamente, socialmente falando, tá todo mundo aí, cara, se encontrando, autoral, trocando ideia, a gente tá aqui trocando ideia, e convergindo para que um futuro melhor chegue. E que a bonança chegue para todos nós. É isso, cara. E para finalizar o podcast, vamos de mais música com Fernandes, Passatempo. Yeah. Esse foi mais um podcast Pelos Olhos Ouvidos. Então fica o convite para vocês curtirem, compartilharem, comentarem na página do Facebook e acompanhar tudo que a gente posta no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Então até mais e tchau! Pelos olhos e ouvidos, pelos olhos.